autoridade mínima da Semana 2010, eu não sei se foi melhor ou não. Autoridade elétrica, eu não sei se foi.

ele emite a radiação infravermelha de cada dia. Contato nível 340, voa Leda, azul 9163. Controle Gol 893, decolado, boa, bom dia. Esquerda na praia de Elefa, ajuda a sessão 380, Gol 893.

Okay.